solo Salvador Oxané 6142, perdão, pushback acionamento, portão 1. Autorizado, Oxané, chame táxi. Autorizado, vai reportar táxi, 6142. Salvador, boa tarde, acionamento 315, posicionamento da aeronave. Autorizado, acionamento pushback, né, 315, quem fala, para o táxi. Boa, né, 315. Siga, Quebec Center. Prezado, morro no mil. É. Autorizado visual especial para boa paciente das condições de lá? Ok, maravilha. Fala então na 17 especial, direita Shell no mil, controle 1935, responda padrão. Correto, 0123, chame de torre para acionamento, informou o PB, bom voo. Aquilo, homem, eu acho que pronto, cópia. Autorizado, morro no 1000, na sala da 17, direita, Xé, controle 1935-0153. Correto, Kilo Romeo Oscar, chama a torre, ajuste 1003, meu voo. Boa tarde, senhor Chané 6142, está com POB de 112, autonomia do 330, alterna Natal. 6142, linha no ponto de estado 18950, ajuste padrão. 18954, ajuste padrão, vai chamar no ponto de espera o Chané 6142, boa. Paulo Salvador, boa tarde, gol 9075, ciente da Romeu, autorização Ilhéu, na posição 05. Boa tarde, na 075, prepara bem, aguarde. Aguarda. Paulo, para o táxi, você na minha 3, no 5, através de 175, 450 no galinho. Romeu, minha 3 no 5, chegar minha 3 no 5, Antônio, pode, sigo companhia, no ponto de espera 1895, ajuste padrão, boa. Paulo, 295, boa, obrigado. Vibrou na época, na minha 3 vezes meia. Na 326, siga via Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette, portão 1, minha 3 vezes meia. Paulo Salvador, muito boa tarde, Azul 4131, com informação Romeu, autorização para Campinas. Boa tarde, Azul 4131, prepara da Guarda Copa. Da Guarda Copa, 4131. tem a saída prevista para Ilhéus, o gol 9075? Sim, motorizado. Aguardando o copo, pushback e acionamento. Alô, azul 002. Azul 5002, taxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. Gol 9075, cópia? Pronto, cópia. Ilhéus, nível 240, decola da pista 10, saída da EVA, após da Euleira, após da direto. Controle 1935, transponda 5051. Sempre dando Ilhéus 240, Euleira, Leda, direto, Ilhéus. Controle 1935, transponde 5051. 5051, gol 9075 na posição 05. Correto, gol 9075. Já pronto para o push? Não, negativo, mais um pouco. Estamos para o feedback gol 9075. Azul 4131, cópia? Na 6431. Autorizado Campinas, nível 340, vem uniforme Zulu 16, decola da pista 10, saída da EL, após da Euleda, após da Euleda Bridge. Bridge intercepta a aerovia e segue até Bravo Hotel Zulu, após direto trilha, após conforme. Controle 199.35, transponda 5036. 5-Azul-4-1-3-1, autorizado 3-4-0 para Campinas, via rota do plano. Primeira aerovia para Zulu 1-6, saída, decola pistão 1-0, da Iola e da Bridge, depois, após a para Zulu 1-6, Bravo, Hotel Zulu, depois após Trive e após conforme, controle 1935, transponder 5035. Correto, 9-4-1-3-1, chama para o pushback, acionamento. Câmara Alfa, 1-3-1. Azul 5002, prossiga via Juliette para o Pátio 3. Via Juliette para o Pátio 3, lá no... Não compreendi quem chamou, porém com muito ruído a transmissão. Paulo, boa tarde. Vou mais meia meia, livrou a 10. Boa, Bruno 96, taxi de Alfa, Juliette, portão 9. Muito barulho no fundo, não copiou o portão. 9. 9, Alfa, Juliette, para nós, 9666. Só no gol 9075, pushback, acionamento, portão 05. Autorizado no 05, pushback, acionamento, chame táxi, gol 9075. Chamar para o táxi, gol 9075. Charlie, Charlie, intensidade 5, clareza 3. Recebo com muito ruído sua transmissão, Charlie, Charlie. Charlie, Solo Salvador, boa tarde, o gol 1884, informação rodando. Boa, gol 1884, prepara a Puca e a porra de 1 minuto cópia. Aguardando o gol 1884, Puca. Boa, gol na 097, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, Juliette, calma. No gol 9075 para o táxi com 82 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna Salvador. Gol 9075, siga via Índia no ponto de espera 1895, ajuste 1013, bom voo. Via Índia, ponto de espera 1895, gol 9075, boa noite. Boa, boa noite. Ah, confirmando 84 a bordo? 82 a bordo. Gente, 82, obrigado, bom voo. Obrigado. Gol 1097, após a companhia, ingresso da Juliette para o portão 10. Após a companhia, Juliette vai para o 10, 97, pode ser. 1984, cópia? Pronto, cópia, gol 1984. Aracaju, nível 230, decolada pista 10, saída Puca, jama após jama direto. Controle 1935, transponda 5056. Confirmar só o transponder, por favor? 5056. Ok, autorizado 230 para Aracaju, decolada pistola 0, saída Puca, até Jambo, Jambo direto. 1935, controle 5056, transponder igual 1884. Correto, 1884, chama para pushback acionamento. Vai lá, 84. Arizona 796 para o Galeão, autorizado nível 360. Decola da pista 10, saída da El, após da El Leda, após Leda Bridge. Em Bridge intercepta a uniforme Zulu 10, segue até Snap, após Lúvito, após conforme volta do plano de voo. Controle 199.35, transporte 5053. Estou no 796, que para o feedback somente. Trip 5241, boa tarde. Autorizado para a Vitória da Conquista, nível 200, a rota direto. Decola da cabeceira 10 com curva direita, inicialmente cumprindo o perfil da subida Arbor. Após Arbor, voa direto ao destino. O transponder é 5065, controle em 1, 19.35, proteja. Correto, tinha um pronto para acionamento, 5241. Solo, gol no 884, no portão 3, para a presidência, frisado no 884, gol no 884. Polo 884, pronto para o táxi. 89 a bordo, alterna Salvador, 2 horas de autonomia. Paulo Salvador, azul 4131, pushback funamento na posição 8. Polo 884, no ponto de espera 1895, ajuste padrão, bom, quer dizer, 62 no ajuste, boa. Ponto de espera 1895, 62, Polo 884, boa. Azul 4131, autorizado, pushback funamento no táxi. Autorizado que o funcionamento chamará para o teste 431. Gol 1976, no 2 para o pushback acionamento. Autorizado, gol 1976, pushback acionamento, chama táxi. Depois do ataque, gol 1976. Nada, trip, chama táxi. Salvador, é o Oxanair 6331. Prossiga, 6331. Solicitamos 320 para São Paulo. Aceito 3000 ou óleo 32? Pode ser o que você tiver aí. Ok, autorizado então. Para Congonha, nível 360. Decola da pista 10. Saída da EL, após da EOLED, após da Bridge. E Brinde intercepta o uniforme do Luno e segue conforme o plano. ZKZ, Trivo. Controle 1935, transponda 5071. Temativo, estamos autorizados então para Congonha no 360. Decolando da 10, efetua da EL, Leda, Bridge, uniforme do Luno 6, conforme o plano de voo. 5071 é o transponder e o controle de saída é 1093. Por isso é pro Scanner 6331. 6331 autorizado, correto cotejamento, chame para o pushback somente. Maremos. 979, salve. Tá, escuto, 979. Aguarde o embreagem do azul passar a retaguarda. Após está reautorizado a inspeção. Entendi, voo 979. Azul 4131 no táxi via Índia no ponto de espera 1895 às 22h12. Confirme o PAB. Paulo Salvador, muito boa tarde. Oceané 6327 com a Romeu na ponte 1 Ilhéus, ponto 4. 327, boa tarde, autorizado para Ilhéus, nível 240, decola da pista 10, saída da EL, após da EL Lido, após Lido direto. Controle 120. 119, decimal 35, 1935, controle, transponda 5072. Autorizado 240 para Ilhéus, decola da 10 no perfil da Tael Leda. Depois Leda direto Ilhéus, 119, decimal 35 é o controle e o 5072 no transponder, 626327. Correto, 6327, chama para pushback, somente. Chamaremos para o estacionamento, 6327. Para o início de tarde, 61 a bordo, 4 horas e 30 de autonomia, alerta muito claro. Strip, inicialmente táxi até a saída do pátio 3, aguardando instruções. Até a saída do pátio, aguardando instruções, o Strip 5241. Confirmando o número 3. Confirmando o número 3. Assim, o gol será o número 3, já iniciando. Está visual para as duas aeronaves da nossa frente. Mike Eco Delta, boa tarde, prossiga. Chico. Autorizado Manatil, no 1000 pés, decola da pista 17. Primeira curva à direita, inicialmente no corredor Axé. Controle 1935, transponda 0125. Então informe, caso modifique, para a torre, ajuste 1012, torre 1895, bom voo. Paulo Salvador, livra pista na Eco, está na 3192. Já 3192, boa, taxi via Alfa. Após o ATR da Trip, prossiga para o portão 2. Via Alfa, após o ATR da Trip, prossegue para o 02, na 3192. Sol Laguna 1796 para o táxi POB 147, 3 horas e 37 minutos de autonomia, altera na Campina. 1796 no ponto de espera 1895, ajuste 1012, bom voo. 295, 1012, ajuste, boa, voo 1796. 35241, nascigo gol, ajuste 1012, no ponto de espera 1895, boa. O número 2, torre dos 895, obrigado. Paulo Salvador, muito boa tarde, é o Ocean Air 6321. Boa tarde, 6321, prossiga. 6321, temos a informação aqui para autorização do nível 360 para Brasília. O senhor aceita o 320 ou aguardo 36? Perfeitamente, 320 aceitamos. Maravilha então, autorizado 320 para Brasília, na cola da pista 10, saída Arbora, após Arbora Elephant, Elephant intercepta uniforme Zulu 17, segue conforme plano, controle 1935, transponda 5101. Puxaner 6321, autorizado nível 320 para Brasília. Decolando da 10, saída Arbora, depois de Arbora, voa direto LF, intercepta a Persolo 17, rota do plano de voo. Transponder 5101, o controle 1935 para o Ocean Air 6321. Correto, 6321, deixa-me para o pushback, acionamento. Chamará, 321, obrigado. para puxa acionamento na ponte 1, no Oceaner 6327. Oceaner 6327, autorizado, pushback acionamento, chame pronto para o táxi. Autorizado, puxa acionamento, reportará para o táxi 6327. Voo 1966, informação em curso de erra, aguarde para cópia. Pucas e Pargo 1966. O 1966, pronto para cópia? O 1966, autorizado Campina Grande, nível 370, decola da pista 10, primeira curva após decolagem à esquerda, saída Puca Zipar, rota Upper Zulu 110 e segue, correção, Upper Zulu 10 e segue conforme o plano de voo, aciona 5113, frequência do controle 119.35. Voo 1966, cotejamento correto, chame para pushback e acionamento. Boa tarde, solo, TAN 3217. TAN 3217, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Reportar antes da Juliette. A próxima, Juliette, 3217. Mantenha a posição. Manteremos. Para o táxi Oceaner 6327, temos 80. A bordo 3 e 30 de autonomia, alterna Salvador.